Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nesta noite de quinta-feira, dia 6 de junho, foi realizada a solenidade oficial para a implantação do PPT, o Pelotão Tático da Polícia Militar. É o que o Gaspar esperava, a Polícia Militar esperava já há muito tempo, e hoje chegou o grande dia, comandante. Ah, com certeza, amigo. Hoje é um dia muito especial, é um dia onde meses aí, onde nós estamos correndo atrás de apoio, patrocínio aí, né, fazendo treinamentos, mais diversos treinamentos junto com a tropa, e no final nós conseguimos ter sucesso em implantar esse nosso PPT aqui, conseguir o material necessário para que nós pudéssemos ativá-lo e ter o treinamento também, que isso é muito importante. Nossa tropa passou por um ótimo treinamento junto ao Pelotão de Patrulhamento Tático de Brusque, sem contar diversos outros treinamentos isolados, já temos outros cursos agendados também e estamos cada vez mais preparados para enfrentar todo tipo de ocorrências que pode vir a ocorrer aqui na região de Gaspar e Ilhota. Quantas guarnições e quantas viaturas estarão disponíveis para o PPT? Nós teremos duas guarnições do Pelotão de Patrulhamento Tático atuando, uma por dia, né, e podendo ser utilizada em operações também as duas guarnições, cada uma com a sua própria viatura. E a terceira companhia vai utilizar os policiais que já estavam trabalhando ou estão chegando novos policiais? Não, nós não recebemos nenhum efetivo de policial, né, nós somente treinamos os policiais que já tínhamos e conseguimos meios aí, equipamentos para que eles cumprissem melhor a sua missão. A partir da apresentação dos policiais para o Comando-Geral da Polícia, eles já saíram numa operação já nessa noite? Sim, exatamente. Já estamos previsto aí, logo após o término da nossa solenidade, eles já saíram para uma operação e visamos aí ter algum sucesso para cada vez aumentar a segurança pública na nossa região. Também presente na solenidade de implantação do Pelotão de Patrulhamento Tático da 3ª Companhia de Polícia Militar de Gaspar, o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Carlos Alberto Fritz Bueno. Coronel, é um momento esperado para a cidade de Gaspar, vem dar mais segurança para Gaspar, Ilhota e toda a região a implantação do PPT aqui no município? Sim, a implantação de pelotões táticos passa pela chefia do Estado-Maior, né? A função que eu exerço atualmente, e a gente faz análise da viabilidade de implantação e a gente chegou à conclusão que Gaspar é uma cidade estratégica, né, entre Blumenau, Brusque e Ilhota, e a implantação PPT era de suma importância para que tenha uma força tática para ser empregada em apoio a essas três cidades que circunvizinham Gaspar. Para a sociedade é excelente, né, que é um pelotão especializado, e com certeza é de suma importância para que os índices criminais sejam reduzidos cada vez mais. Um pelotão como esse são policiais extremamente preparados para o combate em grandes operações. Sim, esses policiais recebem treinamento para fazer além das ocorrências normais do dia a dia, né? Eles ganham treinamento para ocorrências de mais gravidade, de enfrentar movimentos sociais, movimentos de greve, né? E ocorrências com refém, ocorrências de assalto, ocorrências mais graves que fogem ao cotidiano do atendimento das viaturas de Gaspar. A sociedade gasparense de Ilhota, empresários, podem se sentir mais seguro após a implantação desse pelotão. Com certeza, eu aproveito até para agradecer o apoio da Prefeitura de Gaspar e de todo o empresariado, que hoje foram homenageados aqui uma justa homenagem pela parceria com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, todos ali contribuindo para que esse momento de hoje fosse realizado. Coronel Gomes, comandante da 7ª Região de Polícia Militar, presente nessa noite na solenidade oficial do Pelotão de Patrulhamento Tático da Polícia Militar de Gaspar, o PPT. É uma inovação para o município, está chegando em boa hora, o município precisava já do PPT aqui, Coronel? Com certeza, até há muito tempo já, né? Nós temos aqui em Gaspar um número de ocorrências muito alto. Até pela proximidade com os grandes municípios, com o litoral, né? Isso traz, claro, problemas também, além das facilidades, também traz os problemas, principalmente com relação à criminalidade. Então nós temos que ter uma tropa especializada, uma tropa preparada, equipada, com todo o aparato necessário para o combate àquela criminalidade com maior número de ocorrências de vulto. Então é por isso a qualificação especial desses homens e dessa mulher que compõem o PPT é fazer com que Gaspar tenha essa tropa especializada que possa no dia a dia fazer o combate da criminalidade, principalmente daquelas ocorrências que necessitam de um pouco mais de aperfeiçoamento, um pouco mais de aparelhamento e de lucidez dos nossos policiais militares. Presidente da SIG, Nelson Bornhausen, o senhor esteve à frente desde o início do projeto para a implantação do PPT aqui em Gaspar e hoje hoje o grande dia, a cerimônia, a solenidade de implantação oficial do pelotão tático da Polícia Militar. Foi um momento muito esperado por toda a comunidade e por todo o empresariado? De fato, especialmente para mim, um momento muito esperado e uma cerimônia que até me emociona, Gil, porque hoje aqui Gaspar deu prova de que a comunidade, quando se une, desde poder público municipal do executivo, legislativo, classe empresarial, entidades e a sociedade se unem, as coisas acontecem. Hoje Gaspar entra na história com uma diferença muito grande na segurança pública, que é o que esse PPT vai trazer aqui para o município de Gaspar. Desde as operações especiais, onde não vamos mais necessitar desse tempo de deslocamento de um esquadrão especial de alguma cidade vizinha, até no patrulhamento do dia a dia, combatendo aí o tráfico de droga, os delinquentes, a marginalidade. Eu tenho certeza que a partir de hoje o cidadão de Gaspar vai se sentir, sim, muito mais seguro no seu dia a dia. Prefeito Kleber Vandal, na noite dessa quinta-feira, dia 6 de junho, cerimônia oficial de implantação do PPT, que é o pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar. Um momento esperado para toda a comunidade. A partir de agora, Gaspar terá mais segurança, prefeito? A questão de segurança pública é uma questão importante para a cidade. Quando o Major Pedro trouxe até mim essa solicitação, muito embora essa não é uma obrigação do município, e sim do Estado de Santa Catarina, independente de qualquer coisa, eu abracei a ideia e juntos a gente fez um trabalho muito importante em parceria com o DEL, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, com a parceria com as entidades empresariais como a SIG, AMP, CDL, com a classe empresarial do município de Gaspar, que acreditou nesse projeto, em todo esse processo, que ajudou a alocar recursos para comprar os equipamentos necessários para a implantação do patrulhamento de pelotão tático aqui do nosso município. E o importante de tudo isso, Gil, é que quem ganha é a nossa comunidade, é a nossa população. Agora, a Polícia Militar estará com certeza mais preparada para atender a nossa comunidade, terá condição de fazer atendimentos que até então não podia e que precisava de apoio ou de Blumenau ou de Brusque. Agora a gente tem um pelotão tático só para o município de Gaspar e Ilhota. Então, para nós é um momento extremamente importante e muito mais do que isso, né? Muito mais do que a implantação do PPT. É a prova, Gil, de que quando a gente dá as mãos às lideranças do nosso município, independente de questões políticas, partidárias, e a gente pensa no município como a gente vem fazendo até agora, isso dá certo. Sem dúvida alguma, essas ações vão tratar com outros assuntos, com outras ações do município de Gaspar, porque quem ganha é a nossa população. A terceira companhia de Polícia Militar falando sobre a implantação do pelotão de patrulhamento tático no município de Gaspar. Gil Dias para a Rádio Sentinela.